solidão eu tô de volta. Eu vim aqui pra te contar que o passado é uma porta tão difícil de fechar. Amiga, eu tô aqui e não tenho mais para onde ir. Quem navega nesse barco não tem pressa de partir. Começar.